Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria, em parte, continuar com o nosso problema da busca da verdade e, em parte, comentar alguns acontecimentos recentes que dizem respeito mais a mim pessoalmente, mas que eu acredito que tem uma significação mais geral, se houver tempo de a gente tocar nesse assunto. Com relação ao problema da busca da verdade, eu observei há muito tempo que uma das mais graves objeções que existem, a grave dificuldade que existe na busca da verdade, é o fato de que nós a procuramos sob uma fórmula verbal. Nós queremos frases que sejam verdadeiras, afirmativas que sejam verdadeiras. E isso pressupõe que a linguagem é capaz de algum modo apreender a realidade e contê-la. E esse pressuposto é completamente falso. Se nós dizemos que a verdade está na realidade, então está na realidade como um todo, isto abrange o universo inteiro no qual nós vivemos, o universo físico, histórico, social, psicológico, espiritual, etc, etc, etc. É ali que a verdade está. A nossa mente pode participar desta verdade de uma maneira muito parcial e deficiente. Mesmo no momento em que apreendemos a verdade intuitivamente, nós aprendemos um fragmento, está certo? Não quer dizer que aprendamos a verdade como um todo. E disto o que nós podemos transpor para a linguagem é menos ainda. Portanto, qualquer esperança de que afirmativas contenham e abranjam a verdade é completamente fadada ao fracasso. Tá certo? Nós conseguimos nos entender, quando o sujeito diz uma verdade, o outro apreende a verdade daquilo, pelo simples motivo de que ambos estão no mesmo mundo. E o mundo funciona como mediador de toda a linguagem. Se nós estivéssemos em mundos separados, eu podia falar o quanto quisesse, vocês não iam ouvir absolutamente nada. Se existissem mundos paralelos, se eu estivesse num deles, seria totalmente em vão que eu iria dar essa aula, dizer qualquer outra coisa. Portanto, vamos dizer, a unidade do mundo é aquilo que nos interconecta. Não é isso? Então, é claro, nós vivemos numa época em que, vamos dizer, a ideologia liberal ensinou a valorizar o indivíduo. Tá certo? Até outro dia eu publiquei no Facebook aquela afirmativa do Murray Rothbard, que o Alessandro me enviou, dizendo que os pais têm o direito de não alimentar os seus filhos. Dizem que depois o Rothbard mudou de ideia. Tá certo? Mas não é o Rothbard que está aqui em questão, é a ideia mesma. Tá certo? De que você forçar os pais a sustentar um filho que eles não desejam seria violar os seus direitos. Então, ele está entendendo, vamos dizer, que as individualidades são totalmente separadas. Ora, isso não é verdade absolutamente. Nenhum de nós nasceu por iniciativa própria. Tá certo? Nós nascemos graças a nossos pais e trazemos, não só trazemos toda uma carga hereditária, mas nós dependemos deles para continuar existindo durante um certo tempo, então nossa existência está interconectada a eles. E também um pouco de experiência de psicologia lhe mostrará que o processo de emergência e de afirmação da individualidade é um processo extremamente complexo, onde você parte, vamos dizer, de uma espécie de geleia assim, de coletiva, e aos poucos você vai descobrindo e afirmando e, em parte, criando a sua própria individualidade. Mas que a condição de existência da individualidade é uma coisa problemática e não, vamos dizer, um dado inicial. Embora nós existamos como corpos separados no espaço, nós não estamos separados temporalmente, biologicamente, historicamente. Tá certo? Então, o indivíduo humano, ele é um composto, por assim dizer, paradoxal daquilo que nele é individual, propriamente dito, e daquilo que é coletivo. Não é isso? Por exemplo, em que medida o chamado inconsciente freudiano é individual? Em que medida existe uma fronteira entre o subconsciente individual e o subconsciente coletivo? É impossível você fixar isso aí, porque o tempo todo você está recebendo informações, influências, percepções, etc, etc, e tudo isso, de fato, se mistura na sua memória e aparece nos seus sonhos, de maneira que, muitas vezes, quando o psicanalista acredita que está investigando o seu subconsciente coletivo, o seu subconsciente pessoal, ele pode estar investigando alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com você. Não é isso? Então são tendências impessoais que existem na gente. Eu, de cara, eu excluiria todo o inconsciente da individualidade. Quer dizer, tudo aquilo que é inconsciente ou subconsciente, é claro que não faz parte da individualidade livre e soberana que a ideologia liberal e as leis têm em vista. Não é isso? Então, o simples fato de que você possa alegar as condições sociais do indivíduo ou a sua educação familiar, etc., como atenuante para algum ato dele, mostra que essa individualidade não é totalmente soberana e totalmente separada ao ponto de um indivíduo poder estar totalmente livre de obrigações que incumbem a outros. Quando nós dizemos, por exemplo, que uma pessoa tem um direito, isso significa que alguém tem alguma obrigação para com ela. E esta obrigação pode não ser personalizada, ela pode ser, por exemplo, dizer coletiva. Quer dizer, todos têm obrigação de alguma coisa. Se dizemos, por exemplo, as crianças têm o direito de ser alimentadas, bom, alguém tem de alimentar quem? Em primeira instância, os pais, mas se os pais não estão presentes ou não podem alimentá-los, alguém tem a obrigação de alimentá-los. Portanto, essas obrigações não são intransferivelmente individuais. Não é isso? Então, só um abstratismo quase mórbido é que permite conceber o indivíduo humano como se fosse um recorte solto no espaço, sem raízes, sem conexões, tá certo? E totalmente distinto e separado dos demais. Não é isso? Então, basta você conviver com alguma pessoa durante algum tempo e você vê que os seus pensamentos, suas emoções, suas imaginações então, se misturam com essa pessoa. Não é isso? Então, a individualidade jurídica, ela é uma construção abstrata. E como construção abstrata, ela não pode se aplicar integralmente a nenhum indivíduo concretamente existente. Não é isso? Então, isso significa que nós nos comunicamos através, vamos dizer, de uma rede de conexões que nos abarca e nos transcende infinitamente. Inclusive a conexão física de estar no mesmo lugar, tá certo? Ou de você poder se comunicar com outro à distância através de uma rede eletrônica. Tudo isso está nos interconectando e nós entendemos o que um entende o que os outros falam por causa desta interconexão. Então, vamos dizer, essa é uma das minhas teses fundamentais. Quer dizer, o mundo é o mediador de toda linguagem. A linguagem é uma parte do mundo, é um aspecto do mundo, tá certo? E ela não pode, em hipótese alguma, abarcar o mundo e nem sequer uma fração dele. Tá certo? Quando você entende o que eu estou falando, é porque você, na sua memória ou na sua imaginação, você se reporta aos mesmos objetos que eu estou falando, mesmos objetos ou experiências similares, etc. Onde estão essas experiências similares? Estão no mundo, evidentemente. Tá certo? Então, a esperança de que a linguagem possa conter a verdade é totalmente frustrada. Quando São Tomás de Aquino diz, nós falamos com palavras, e Deus diz, fala com palavras e coisas, ele está querendo dizer o discurso divino contém a verdade, porque ele contém a realidade como um todo. O nosso não pode fazer isso. Portanto, o nosso jamais pode contar a verdade ou conter a verdade. Ele pode apontá-la no mundo. Né? Supondo-se que o interlocutor vá olhar para o mesmo objeto e encontrá-lo mais ou menos no mesmo lugar. Tá certo? No entanto, a luta pela expressão, a conquista da linguagem é também um problema complicado. Vocês viram aí durante a discussão do segundo encontro de escritores brasileiros na Virgínia, o depoimento do Carlos Nadalim a respeito da alfabetização. Como uma alfabetização deficiente pode danar não só a linguagem, mas a percepção de uma pessoa, você pelo resto da sua vida. Tá certo? Então, a conquista da linguagem, sendo um processo problemático, ela exige um investimento de energia do indivíduo e de energia de tempo, tá certo? E esse próprio aprendizado da linguagem se torna um aspecto da nossa experiência e um aspecto que nós valorizamos muito. Nós queremos a linguagem para poder nos comunicar com os outros e poder agir no mundo, tá certo? Então, a conquista disso é como a conquista de qualquer outro conhecimento, é como a conquista do conhecimento de um território, de uma pessoa, de um acontecimento, etc., etc. E, portanto, Isto representa um foco também da nossa atenção. Tá certo? E na medida em que valorizamos esta linguagem, quer dizer, a conquista de um domínio sobre ela constitui uma parte importantíssima da nossa vida. E por isso mesmo, de certo modo, nós nos orgulhamos da nossa capacidade de falar. Tá certo? E por isso mesmo, quando tentamos expressar alguma coisa, o fato de conseguirmos expressar nos parece uma vitória. E por isso nós nos apegamos a essa fórmula, sem lembrar que aquilo poderia ser dito de 1 bilhão de outras maneiras por outras pessoas e que talvez fosse mais adequada, essas maneiras fossem mais adequadas. Tá certo? Então, o que importa é manter a possibilidade, vamos dizer, de uma comunicação consciente da presença mútua no mundo. Isso aqui é coisa básica, constantemente remeter de novo ao mundo. E neste mundo você está presente de que maneira? Digo, bom, imagine todas as frases que você pensou, ou que você disse, tá certo? Elas se acumulam também na sua memória e você as repete. Nós tendemos a dizer as mesmas coisas das mesmas maneiras. Isso cria uma estrutura para nós. Nós tomamos a estrutura como se fosse a realidade. Se não fosse isso, vários fenômenos de ordem psicopatológica não seriam possíveis. Por exemplo, por que o sujeito entra em depressão? É por causa do que lhe acontece? Às vezes, sim. Mas se ele não se lembrasse do que acontece, ele não ficaria deprimido. Mas existem também depressões endógenas, que o sujeito produz com os seus próprios pensamentos na medida em que os repete. Então, o indivíduo que está deprimido, que sofre depressão, ele está preso dentro de uma rede de palavras e imagens que ele mesmo construiu. E isso não tem absolutamente nada a ver com a situação objetiva dele. O sujeito pode estar fisicamente saudável, bem casado, com a família maravilhosa, a mulher gostosíssima que o ama, pode ter bom emprego, pode ter tudo, e ele está deprimido. Eu conheci um sujeito multimilionário, bonitão, tá certo? A mulher viveu tudo atrás dele. E ele assim, a gente estava aqui jogando baralho com ele de repente parava o jogo de baralho e ia se suicidar. Tu tinha que 24 horas por dia alguém estar atrás do cara para ele não estourar os miolos. Objetivamente, não havia nenhum motivo. Então, era o quê? Os seus pensamentos. Ele estava preso dentro de uma rede de pensamentos. E assim como uma rede de pensamentos nos aprisiona numa depressão, numa paranoia, numa histeria, numa outra sintomatologia qualquer, ela nos apreende dentro do nosso próprio erro. Por quê? Porque nós nos apegamos às frases já construídas. Tá entendendo? Se essas frases, além de ser construídas, foram escritas, pior ainda. De quanto tempo você leva para absorver um livro de Immanuel Kant? Meses. Depois que você absorveu aquilo, você tem toda aquela estrutura na sua mente, na sua memória, e ela, evidentemente, o aprisiona ali dentro. Filósofos fazem isso, quer dizer, na hora que o sujeito cria um sistema filosófico, ele o aprisiona dentro daquilo, é difícil você sair. Para você sair, você precisa construir uma filosofia contrária. E, na verdade, os filósofos ocupam muito disso, de desmontar as jaulas em que outros filósofos aprisionaram. Tá certo? Só que essa atividade de desmontagem, em geral, ela só preliminar a uma construção que o filósofo pretende fazer. Tá certo? E essa construção, na maior parte dos casos, não se contenta com indicar um método, tá certo? Indicar um caminho e dar sugestões úteis, mas cria uma espécie de sistema do mundo. Às vezes, mesmo quando não cria um sistema do mundo, coloca certas frases que podem aprisionar você pelo resto da sua vida. Outro dia eu coloquei lá no Facebook uma amostra do tipo de filosofia que se cultiva no, no, na universidade brasileira de hoje. Então, um sujeito lá falando do Gilles Deleuze, um sujeito ou sujeita, eu não sei porque o nome era Paul Beatriz. Vamos dizer que, segundo Deleuze, toda atração sexual é homossexual. E bem, nós pertencemos todos à mesma espécie, a diferença sexual é uma coisa secundária, portanto, toda atração é atração por um semelhante. E nesse sentido, é claro, você pode dizer, é tudo homossexual, entre aspas, de certa maneira. Então, logo eu li isso, eu falei, mas escuta, esse é o tipo da afirmativa que ela já contém em si a sua contrária. Toda atração homossexual implica uma diferenciação. Porque senão seria o sujeito transando com ele mesmo. Eu me imagino transando comigo mesmo e eu vejo que eu jamais conseguiria fazer uma coisa dessa. E creio que ninguém conseguiria, tá certo? Então, mesmo a atração sexual, homossexual implica uma diferenciação e, portanto, uma bissexualidade. Então, o que que uma frase dessas é difícil você sair dela. Tá certo? Mas ela, de certo modo, ela já te indica a própria saída, na medida que ela pode ser simplesmente invertida. É como essas frases que resumem o mundo num único fator, comprando tudo é economia, ou tudo é violência, ou tudo é vontade de poder. Todas essas frases podem ser totalmente invertidas, mas uma vez que você se que uma dessas entrou em você, é difícil você sair, mesmo porque você não quer sair. Você acredita que você aprendeu a verdade. Quando você lê lá no Thomas Hobbes, né, a sociedade humana é uma espécie de interdevoração, uma guerra de todos contra todos. Eu digo, sim, metonimicamente, sim. Né, mas materialmente, substantivamente, é isto? Eu digo, se fosse assim, já teríamos todos morrido. Como é que você vai explicar que no meio de uma guerra, né, as pessoas continuem sendo atendidas nos hospitais? Mesmo durante uma guerra, você pega um ferido, leva o ferido no hospital, o que que os médicos vão fazer com ele? Matá-lo? Dar um tiro? Não, vão cuidar dele. Não é isso? Portanto, mesmo dentro de uma guerra, você tem aspectos que não são absolutamente belicosos e que são exatamente o contrário. Quer dizer, você tem a paz no meio da guerra, a guerra no meio da paz, esses fatores estão perpetuamente se interpenetrando. E não é possível, simplesmente não é possível você reduzir todos os fatores a um só, tá certo? O qual, sendo, por exemplo, uma guerra ou sexo, você diz que tudo é sexo, cai no mesmo erro, sendo uma relação, não pode ser uma substância, evidentemente, tá certo? E sendo uma relação, evidentemente, ele supõe, no mínimo, dois entes que se relacionam e dos quais um não se reduz ao outro, nem o outro ao um. Então, todas as frases desse tipo, que reduzem tudo a um fator, todas elas revelam, vamos dizer, uma espécie de pensamento primitivo, um pensamento metonímico pueril. E a filosofia está cheia disso. Eu encontro isso no Freud, encontro no Hobbes, encontro em Karl Marx, encontro em todo mundo. Quer dizer, são pessoas que simplesmente, vamos dizer, não sabem pensar e não sabem sequer o que é pensar. Não é isso? Olhando o próprio pensamento, quando o Pascal diz que a dignidade do ser humano consiste em pensar. Eu digo, ah, pensar um gato pensa, um jumento pensa. Não é isso? Todos têm algum tipo de raciocínio. Deve haver alguma diferença específica maior do que esta. Hã? E eu creio que a limitação específica, que a diferença específica do ser humano é a capacidade de se libertar do seu pensamento. E se abrir para um treco chamado realidade, que ele não abarca, mas do qual ele participa. Então, este senso de participação na realidade, esse senso de estar dentro do universo, universo físico, universo temporal, universo histórico, universo espiritual, tá certo? De estar dentro dele como um grãozinho de areia, tá certo? Na praia ou no oceano. Este é o senso da realidade e este é o senso da verdade. Tá certo? É o senso de uma humilde participação num conjunto que nos transcende infinitamente. Mesmo quando você não está pensando no universo inteiro, mas está pensando apenas numa parte. Né? Outro dia um sujeito me perguntou assim, qual o livro de história universal que você recomenda? Eu falei, bom, não existe história universal, né? Existe, por exemplo, a história de várias civilizações concomitantemente, mas nenhuma delas abarca tudo. Isso, história universal não existe, é um conceito absolutamente utópico, tá certo? Existem construções que no todo elas simulam ou indicam uma totalidade que elas não podem abarcar. Por isso que os melhores livros de história não são jamais história universal. Quando você pega, por exemplo, a história da Antiguidade greco-romana, do Edward Meyer, que isso é uma obra-prima, né? Ou você pega o livro do Jan Huizinga sobre o final da Idade Média em determinados países, que ele não pega todos, né? É basicamente ali Holanda, Bélgica e França, né? Então, ali você vê a realidade pulsando precisamente porque o autor não teve a pretensão de abarcá-la, mas apenas de indicar alguns detalhes. Nós entendemos esses detalhes porque nós temos o dom do pensamento analógico, né? Então, nós somos capazes de aplicar aquilo a uma infinidade de outros círculos de acontecimentos que transcendem o círculo de afirmações que foi feito, tá certo? Então, a ideia de você apreender a realidade num conjunto de frases, ela é concomitante, vamos dizer, à ilusão da perfeita autonomia, a ilusão liberal, por assim dizer, moderna, da perfeita autonomia do indivíduo. Ilusão que começa, na verdade, anteriormente, a doutrina liberal, mas começa com o próprio René Descartes. Quando René Descartes fala que é negócio do penso logo existo, quer dizer, deduzindo do pensamento a existência, Kierkegaard observou com muita razão que, para fazer isso, o Descartes primeiro fez a abstração da existência. Então, ele retirou um fator e depois o reafirmou a partir do pensamento. É um truque muito besta. Quer dizer, você faz de conta que você não sabe que você existe para depois, a partir do pensamento, você deduzir que existe, só que para pensar você precisava existir. Então, é uma espécie de círculo vicioso. Tá certo? Então, o que o Descartes fez foi criar uma falsa prioridade do pensamento. E essa falsa prioridade do pensamento vai sustentar, vamos dizer, toda a ideologia moderna de direitos humanos, essa coisa toda, né? Você conhece alguém que seja contra os direitos humanos? Não, o Obama é, o Putin é, o Maduro é, o Lula é, todo mundo é a favor dos direitos humanos. E por isso mesmo, né, eles vivem se matando uns aos outros, né? Matando, roubando, explorando, intimidando, oprimindo, etc, etc. Então, você vê que essa história de direitos humanos, ela é realmente é um flatus vocis, ela não quer dizer absolutamente nada, né? O Luiz XVI estava certo quando disse isso: uma declaração dos direitos não significa nada sem uma concomitante declaração dos deveres. Porque, como dizia Simone Weil, o direito de um é obrigação ou dever do outro. Se você não diz quem tem o dever, então o direito paira no ar sem que ninguém tenha obrigação de atendê-lo. E tem sido assim, vamos dizer, há 200 e tantos anos. Tá certo? Então, quer dizer, o direito de um sempre depende da obrigação do outro, mas a obrigação do outro não depende do direito de ninguém. A obrigação é inerente à simples existência, ou não é obrigação de maneira alguma. Não é isso? Se for uma obrigação que depende de um terceiro, então a obrigação já é compartilhada, ou a obrigação é apenas relativa a ele, e não é uma obrigação de fato, não é uma obrigação permanente. Então, essa maneira, vamos dizer, em parte abstratista, em parte puramente metonímica de raciocinar, é um vício de raciocínio. Mas isso está muito profundamente arraigado na nossa cultura. Então, temos que ver, tudo aquilo que nós dizemos nunca passa daquilo que o Benedetto Croce definia como arte, que é a expressão de impressões. Isto é o máximo que nós fazemos. Se você pegar toda a obra de Aristóteles, de Platão, o que ele está fazendo? Está exprimindo impressões. Ele não vai passar disso. O ser humano não tem a capacidade de ir além disto. Se a nossa linguagem pudesse abarcar a realidade, tá certo? Contê-la, tá certo? Ela seria o próprio verbo divino, ela seria um verbo criador. Aquilo que contém, domina, é aquilo que domina, cria, evidentemente. Então, o fato de nós vivemos numa sociedade onde praticamente tudo está resolvido de antemão, onde você entra já tem as leis, a administração, as regras de trânsito, as regras de polidez, tudo isso está pronto, né? Isso é uma espécie de almofada que existe entre você e a realidade física do mundo. E você acredita que essa almofada é a realidade. Eu sempre achava engraçado quando o sujeito, por exemplo, no fim de semana, ele saía, ia para a praia ou ia para a montanha, tá certo? E ao voltar, tinha a impressão que tinha voltado para a realidade, porque ele está tomando o seu cotidiano como a realidade. Quando esse cotidiano não existe absolutamente, o cotidiano é uma. Esse sim é uma construção social. Se a ideia de cotidiano é uma ideia que só aparece a partir do século XVIII. Hoje em dia existe, né? Tem aí Dona Márcia Tiburi, precisa fazer a filosofia do cotidiano, né? Porque dá a impressão assim que você falar de grandes coisas, coisas especiais, você fugir da realidade. O que é o pão, queijo, queijo é o cotidiano. Eu digo, bom, o cotidiano é o seu pão, queijo, queijo, porque são os atos que você repete diariamente e dentro dos quais você está preso. Mas está preso porque você quer. Se você quiser jogar tudo pela janela, partir uma vida completamente diferente, o que é que o impede? O poder das palavras que você meteu na sua cabeça e que você repete. É só isto que o prende ali. Não há nenhuma força física que o esteja prendendo ali. Não há sequer uma força social. Por exemplo, você está preso no emprego, por que você está preso no emprego? Você não pode pedir demissão? Pode, a qualquer momento você pede demissão e vai embora. Portanto, não é o patrão que está prendendo você no emprego, é você mesmo. Porque você fez as contas, você fez um raciocínio assim, não, se eu largar esse emprego, vai me faltar dinheiro, vai não sei o quê. Quem fez esse raciocínio? Você mesmo. Então, a maior parte de nós está preso dentro de uma rede verbal que nós mesmos construímos. E essa rede verbal vale se você se lembrar que ela é apenas uma referência a uma realidade que o transcende. Mas quando você começa a acreditar que ela é a realidade, né, você construiu a jaula, se fechou dentro e jogou a chave fora. E eu acho que 80 ou 90% das discussões públicas consiste apenas na troca de jaulas. Eu não quero que você esteja na sua jaula, eu quero que você esteja na minha. Então eu crio uma para você. Tiro você da sua jaula e prendo você na minha. Não é isso? Em vez de entregar para as pessoas a chave da sua jaula e dizer, sai daí. Depois você volta se quiser, mas lembra que a chave está na sua mão. Não é isso? Então, também por isto mesmo, nós tendemos a ver a nossa própria individualidade como se fosse uma forma, um desenho ou um esquema. A minha personalidade, né? Isso que eu chamo, as pessoas chamam de sua personalidade. É aquilo que elas sabem sobre elas mesmas e que elas estão acostumadas a mostrar e ver reconhecido pelos outros. Não é isso? Mas acontece tudo isso aí também foi construído e pode ser desconstruído. Não é? Por exemplo, eu tenho toda uma carreira de escritor, de professor, etc, etc. Bom, e se amanhã depois eu quiser parar com tudo e virar pintor? Quem me impede? Eu várias vezes assim, sempre digo para o Roxane, Roxane, eu vou largar tudo e vou me dedicar apenas a caçar ursos. Vou comprar uma cabaninha no Alasca, vou para lá e só vou ficar pensando em ursos e espingardas o dia inteiro. Como fazia meu avô é caçador profissional, só pensava nisso o tempo todo, está no sangue, eu posso ficar a qualquer momento, né, apelar para esse fio hereditário e realizar um destino ancestral que está dentro de mim, como vários outros destinos ancestrais possíveis. Também tinha um avô que era advogado, né? Tinha tias professoras, também tem várias hereditariedades, como diz o Zondi, você tem ali um palco giratório e você escolhe qual o papel que você quer desempenhar no momento. Então, nada nos impede, a nenhum momento, de mudar o nosso destino, a não ser a rede de imagens e palavras que nós mesmos construímos para nos dar segurança. Mas aquilo que te dá segurança é ao mesmo tempo aquilo que te aprisiona. Então você se pergunta, bem, se a individualidade, a minha individualidade não é o que eu estou pensando, não é o que eu penso a meu respeito, o que é que ela é? Ela é o centro decisório do qual apareceu tudo isso. A sua vontade livre, a sua capacidade de escolher e a sua capacidade de se fazer a você mesmo, se construir acima. Essa capacidade é permanente, ela nunca vai embora. Agora, se em vez de se apegar a ela, você se apega às construções que você já fez, então você de fato se prendeu dentro da jaula e jogou a chave fora. Portanto, é por isso que eu digo, a dignidade do homem não está em pensar, mas em esquecer o que ele pensou. Pensei assim até 5 minutos atrás, mas agora eu estou vendo uma coisa diferente. E essa coisa diferente pode ser muito mais interessante, muito mais rica do que tudo que eu pensei antes. Então, isso que eu estou falando se aplica inclusive à fé religiosa. Por quê? Quando você se apega à sua fé religiosa, você está se apegando o quê? À palavra de Deus? Você está se pregando ao seu entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus direta veio para os profetas, não para você, Zé Mané. É? Você pega através de uma tradução, que foi feita de outra tradução, que foi feita isso aqui, e que é interpretado pelo seu padre, pelo seu pastor. Em suma, você reduz aquilo ao seu próprio tamanho e você se apega àquilo dizendo que é a palavra de Deus, meu Deus do céu. É? Ora, no meu modesto entender, a palavra de Deus, ela abrange todo o universo e até o transcende. Porque Deus fez esse universo, mas ele poderia fazer outros, ele tem a capacidade de fazer outros. Aliás, ele disse que vai fazer, não disse? Não está lá, ele disse, ó, farei um novo céu, nova terra. Portanto, a palavra de Deus, ela só existe numa dimensão que transcende o ser humano infinitamente. É? Então, o que você está dizendo, meu filho, não é a palavra de Deus, é a sua versão da palavra de Deus. É? A palavra de Deus nunca está no seu cérebro, meu filho. O seu cérebro, junto com o seu corpo, com o seu ser, com a sua personalidade, com a sua história, tudo isso está dentro da palavra de Deus. É? Portanto, toda vez que você pegar um conteúdo verbal que você leu na Bíblia e repetir, dizendo que aquilo é a palavra de Deus e que aquilo é sacrossanto e que você não pode, ninguém pode desmentir, você está impondo a sua própria autoridade como se fosse a palavra de Deus. A palavra de Deus tem infinitos significados. É? E você pega um outro que você entendeu, que você gostou, tá certo? E diz que aquilo é a palavra de Deus. Não, aquilo é um aspecto da palavra de Deus. É? Você só penetra um pouco no universo da palavra de Deus quando você entende a dimensão transuniversal daquilo que está dizendo, que Deus está dizendo. E você faz isso, quando você faz isso, você aprende o que é o universo inteiro, não, também um pedacinho. Mas é este sentido de estar dentro da realidade, portanto, dentro da verdade, tá certo? Isto é a experiência mais fundamental que você pode ter na sua vida. Porque isto te abre realmente para a realidade da sua condição. Uma condição que você não domina absolutamente, tá certo? Mas na qual você nada como um peixinho no oceano. Sempre que você perde essa dimensão, né, do ilimitado, do infinito, tá certo? E deseja apreender a realidade com as suas palavras, com a sua doutrina, com a sua maldita filosofia, tá certo? Você está fugindo da realidade. É muito simples, né? Vocês, por exemplo, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Por que que vocês entendem? Porque nós estamos dentro do mesmo mundo. Quem foi que fez o mundo? Fui eu? Foi vocês? Não. Portanto, a mera inteligibilidade do que um sujeito diz depende da presença dos interlocutores num mundo que os transcende. Isso vai ser sempre assim, né? Nós não, a nossa linguagem, o nosso pensamento, a nossa filosofia não precisa apreender a realidade, meu Deus do céu. Ela precisa apenas indicar certos pontos da realidade, com a ressalva de que são somente pontos, e esses pontos também estão boiando num círculo infinito. Tá certo? É isso que tem que ser lembrado continuamente, né? Nós estamos dentro da realidade, nós estamos dentro da verdade. Nele vivemos, nos movemos e somos, dizia o apóstolo, né? Ele não diz, não, ele vive em nós. Ele se move em nós. Você pode até dizer, Jesus vive no meu coração. Não é isso? Eu digo, bom, e ele não vai mudar daí nunca, ele nunca vai vir para o meu, não. Quer dizer, que história é essa de Jesus vive no meu coração? Seu coração que vive nele, pô, que estupidez, se você tiver algum coração. Não é isso? Então, este efeito de inversão, de troca da realidade pela linguagem, provocou no século XX uma onda de pseudofilosofias da linguagem, que é uma coisa absolutamente monstruosa. Onde assim, a linguagem vira tudo. Então, quer dizer, o próprio universo se torna o quê? Uma linguagem. Ele, bom, ele é a linguagem divina, mas a linguagem divina não é uma linguagem no nosso sentido. Ela é a linguagem das coisas. E dessas você apreende um pedacinho também, quanto lhe convém. Então, você vê que a filosofia moderna, em grande parte, ela é constituída de uma espécie de orgulho demoníaco, de dominar o mundo com as palavras. em vez de continuamente lembrar as pessoas, quer dizer, vamos dizer, o dever de modéstia e humildade que todo buscador da verdade tem que ter desde o início. Então, o esquecimento disto talvez seja um obstáculo fundamental à busca da verdade. Não é isso? Então, um exercício que eu sempre faço, e suponho que vocês também devam fazer, é o de testar as suas malditas ideias no confronto com os fatos que estão acontecendo. Eu acho que você construir uma bela doutrina não é nada em comparação com simplesmente entender uma coisa que está acontecendo. E, por isso mesmo, então, esse contínuo exercício, né, de analisar fatos da história, da política, da cultura, etc., etc., é de certo modo, um elemento disciplinar de grande importância. Tá certo? Também, eu sempre pretendo assim, que aquilo que eu disse ou escrevi se refere apenas àquilo a respeito do qual eu disse e escrevi. E não tem como ser transposto para outros domínios. Mas, como existe um monte de pessoas que querem sempre a verdade definitiva sobre tudo, quando elas leem, por exemplo, você faz uma crítica a um sujeito, a uma política, a uma nação, eles veem uma condenação total. Você escreve a favor, eles veem uma adoração total. Da onde que tiraram? Se eu não estou falando de totalidades, estou falando de aspectos muito limitados. E só pretendo ter apreendido aquele aspecto. Por exemplo, hoje você me perguntou assim: você acha que o Putin é um cara bom? Eu falei, mas como é que eu vou saber, meu Deus do céu? Quer dizer, o julgamento final do seu Putin vai ser um negócio tão complicado, eu acho que vai durar semanas. Né? Vai lá o diabo com uma lista de coisas, daí vem Nossa Senhora para defendê-lo, etc. Eu falei, como é que eu vou saber se ele é um cara bom? Os dados que estão ao meu alcance é o seguinte: é que na esfera internacional, ele faz algumas coisas que no momento são boas, são as convenientes. Ele está fazendo a política certa na Síria, atacar o ISIS, tá certo? Ele é o único sujeito. Ele botou Jorge Soros de lá para fora, que é uma coisa boa para a Rússia e para o mundo, tá certo? E ele também é o único sujeito que diz que esse aquecimento, o único governante que diz que não compactua dessa palhaçada do aquecimento global. Então, tudo isso é muito bom, mas escuta, mas será que ele é tão bom para o seu próprio povo quanto ele está sendo bom para a comunidade internacional? Veja, esse sujeito que faz isso é o mesmo que está criando o BRICS. E o BRICS é para quê? Para demolir a economia mundial inteira, né? Com vantagem para a própria Rússia. Ele é também o mesmo sujeito que montou aquela farsa do massacre de Beslan, que foi ele mesmo que mandou matar os caras e ocupou os chechenos. Ele também é o sujeito que mandou assassinar um monte de dissidentes. Então, como todo grande político, ele é um tipo ambíguo, e julgá-lo escapa da minha capacidade. Você acha que Napoleão Bonaparte foi bom ou ruim? Tá certo? Eu digo, mas é evidente que todo grande líder político, ele carrega uma dose de crimes formidável nas costas. E pode ter feito também alguma coisa boa. Então, é assim, qualquer coisa que eu escreva, até o rei Davi, sem sombra de dúvida. Não é isso? Até Abraão. É? Então, vamos dizer, esse desejo, vamos dizer, de uma adesão total, ele é uma doença, evidentemente. Né? Pois eu não tenho um idiota, vou até dizer o nome do idiota, Donald Hank, que escreveu que você falar mal da Rússia é vocês voltar contra o próprio Cristo. Disse isso. O cara me manda uma mensagem assim: Why do you hate Jesus? Daí eu reclamei, ele disse: Não, mas é uma pergunta. Eu respondi: Liar, mentiroso. Daí ele disse: Como é que você pode dizer que uma pergunta é falsa de pode se a pergunta se basear numa premissa falsa? Por exemplo, why do you suck dicks? Por que você chupa picas? Hã? Ele ficou escandalizadíssimo com o foul language, né? Linguagem suja, né? Então, eu digo, bom, eu acho, no meu modesto entender, chupar picas não é um pecado tão grande quanto odiar Jesus. Hã? Que eu saiba, o demônio jamais chupou uma. Estou enganado? Então, para o mero senso de proporções. Né? Em segundo lugar, eu não disse que você faz tal ou qual coisa. Eu disse que seria uma falsidade dizer isso. Então você está se ofendendo por quê? Porque você, em vez de ler a frase inteira, você leu apenas o Sackdicks e ficou escandalizado. Então essa é evidentemente uma mente torta, uma mente torpe. Tá certo? E esse sujeito me escreveu várias mensagens, em parte em nome do Júlio Severo, e eu terei que dar uma resposta pública ao camarada, porque por trás disso existem questões de outra envergadura. E é evidente que essas pessoas desse tipo, elas acreditam que elas estão na verdade total. Por quê? Porque elas têm a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, não, não. Você tem a fé naquilo que você pensa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E olha lá. Você não perguntou para ele o que que ele acha. Se você perguntasse, você deixaria que ele decidisse as coisas. E como é que Deus decide as coisas? Pelo curso dos acontecimentos. Hã? Quer dizer, ou você teve uma revelação direta, ou você tem que esperar que o curso dos acontecimentos lhe informe. Se você está fazendo o que Jesus quer que eu faça, você está fazendo outra coisa. Então, também. No mesmo dia aparece o seu Paulo Porcão, dizendo assim, mas achei bonito, o Leonardo Boff é o mais culto dos nossos teólogos, mas é verdade que no livro tal ele se afastou da sã doutrina. E hoje, quando ouço falar em sã doutrina, eu já tenho vontade de esmurrar o sujeito. Hein? Quer dizer, a sã doutrina, meu filho, é aquela que você tem na cabeça. Hein? Que eu saiba a sã doutrina verdadeira, aquela que Deus falou, mas é inabarcável. Você pode aprender um pedacinho dela aqui, outro acolá. Você nunca pode jurar que você está na sã doutrina, né? Ou que a sã doutrina está naquilo que você diz. Como toda expressão que vira clichê, clichê sempre se afasta da realidade. Sempre, sempre, sempre, sempre. Usou o clichê, pronto, você caiu na mentira. O clichê foi inventado pelo diabo. O clichê é um cacoete mental. Cacoetes mentais foram inventados pelo diabo para impedir você de perceber realidades que não estão dentro do esquema do seu pensamento. Não é isso? O Martin Amis definiu a literatura como a luta contra o clichê. Quer dizer, o sujeito que se esforça para dizer uma palavra originária, tal como ele percebeu, a perfeita expressão da impressão. E isto o clichê nunca pode fazer. Portanto, onde você vê o sujeito usar demasiado clichês, você sabe que está na frente de um mentiroso. Quer dizer, é um aspecto assim estilístico que revela uma alma. O Karl Kraus passou a vida dele fazendo isso, analisando os clichês que as pessoas usavam e mostrando que eram hipócritas, mentirosos, safados, etc, etc. Por quê? Pelo uso do clichê. Tá certo? Então, agora, tem um aspecto pessoal que eu gostaria de confessar. Durante 20 anos, eu, quando as pessoas diziam certas coisas ao meu respeito, eu não me senti ofendido, nem perturbado, nem nada. Eu via aquilo como uma oportunidade, ou de fazer uma piada, ou de dar uma explicação, ou de ensinar alguma coisa, etc. Mas olha, passaram-se 20 anos e eu estou cansado de ouvir as mesmas coisas. Então, cada vez que um negro repete uma coisa desse tipo, eu digo, será que eu vou ter que explicar tudo de novo? Hã? Tudo de novo. Então, isso aí começa a cansar, começa a fazer mal. Né? E esse é um dos motivos pelos quais eu decidi que o ano que vem eu vou, vamos dizer, diminuir bastante a minha participação em discussões públicas e vou me fechar para escrever os livros que eu estou devendo para mim mesmo, no fim das contas. Eu, três livros que eu comecei, eu não terminei nenhum. Tá certo? Estou toda hora com hangout, entrevista, palestra. E Facebook, etc. Isso está me dispersando. E, sobretudo na medida em que você participa dessas coisas, aparece toda hora milhares de pessoas tomando satisfações. não das suas ideias, mas da sua suposta conduta. Esse cidadão, por exemplo, Donald Hank, ele me classifica como um neocon. E partindo daí, tira uma série de conclusões. Neocons são todos pecadores, são todos contra Jesus, portanto você também. Eu digo, mas eu nunca escrevi uma palavra a favor do neocon, eu escrevi só contra. Quer dizer, será que eu vou ter que agora revirar os meus arquivos e dizer, olha, eu já expliquei isso em 1920? É? Isso tudo realmente cansa e deprime. E se eu continuar nisto mais 3 meses, eu vou pifar. E daí eu vou perder o ânimo de escrever os outros livros. Porque, em princípio, quando você escreve, você está imaginando. Todo mundo que escreve, escreve para um leitor imaginário. Ou para um leitor real. Tá certo? Por isso que tantos livros foram escritos de uma forma de diálogo ou de cartas. O autor tinha em vista um certo leitor, para o qual ele desejava falar, para o qual ele desejava se explicar. Tá certo? E eu penso assim: se tudo que eu escrevo fosse para o Júlio Severo, para o Donald Hank, eu nunca teria escrito nada. Porque o leitor imaginário é a grande motivação que o escritor tem para escrever. Não é isso? Então você supõe um leitor para o qual vale a pena falar, um leitor que quer ouvir, que quer entender e que talvez possa até te ajudar numa coisa ou outra, te ajudar a entender certas coisas. Mesmo que seja um leitor imaginário, para você dizer, eu vou dizer tal coisa de tal maneira, você imagina a resposta que ele pode dar e você já abrange essa resposta no que você está dizendo. Então, mesmo o leitor imaginário te ajuda, tá certo? Mas acontece o seguinte, isso vale no começo. Depois que você já se publicou um monte de livros, escreve para todo mundo, você não tem mais leitor imaginário, você tem leitores reais. E eles começam a povoar a sua imaginação. E é para eles que você está falando. E se no meio desses leitores o número de imbecis mal intencionados prevalece, você simplesmente perde a vontade de escrever. Então, aquilo que você coloca num livro se dirige, vamos dizer, a um tipo de leitor capaz de ler um livro, se não inteiro, pelo menos em boa parte. E aquilo que você coloca em 5 linhas no Facebook está ao alcance de qualquer um que vai passar os olhos por ali e, a partir daquelas 5 linhas, vai tirar conclusões gerais sobre você, concluir que você é neocon, que você é isso, que você é aquilo, etc, etc. Vai concluir até que você é anti-Putin, quando na realidade escrevi várias coisas elogiosas ao Putin, assim como escrevi outras coisas que são críticas, sem nenhuma pretensão de chegar a uma conclusão final e fechar o Putin, né, numa sentença de condenação ou salvação eterna. Eu não sou palhaço para fazer isso, é? Então, eu não sou capaz de fazer isso nem com Joseph Stalin e Adolf Hitler, né? Porque se você, na somatória, bom, algum bem eles fizeram aos seus povos, senão o povo não os teria aplaudido por tanto tempo. Não é isso? Você diz, bom, mas vamos pesar os bens e os males, etc. Isso não cabe a mim, cabe a Deus. É? A mim cabe apenas dizer as partes que eu estou percebendo. É? Ah, os caras fizeram isso, mais aquilo, tá? O país enriqueceu e tal, mas ele matou não sei quantos milhões de pessoas. Isso é o que eu sei, esta é a contradição. Tá certo? Também nós precisamos considerar o seguinte: Joseph Stalin e Adolf Hitler não são candidatos a nada. Você não vai ter que votar a favor ou contra eles. O que você tem que fazer é tentar compreender esses fenômenos com toda a sua dimensão de grandeza e de malignidade também. Tá certo? Mas sem fechar um julgamento. Não interessa fechar um julgamento. Eu nunca li um bom livro de história, uma boa biografia de Joseph Stalin ou de Adolf Hitler, que fechasse um julgamento. Nunca vi. Eles simplesmente contam o que aconteceu. E, em geral, vamos dizer, a emoção que o historiador está sentindo é uma emoção mais de perplexidade do que vamos dizer, de condenação. Não é isso? Além disso, bom, que sentido faria você condenar Stalin ou Hitler, né? Você vai mandá-los para o inferno? Você vai puni-los? Você não vai fazer absolutamente nada. Portanto, a sua função não é criar esse julgamento, mas simplesmente fazer aquilo que dizia o Leopold von Ranke, contar as coisas como elas efetivamente se passaram. Tá certo? Nessas polêmicas políticas, É normal que as pessoas desejem fechar uma conclusão no sentido condenatório ou laudatório, porque estão sempre raciocinando numa perspectiva eleitoral. Mesmo que o sujeito do qual esteja falando não seja candidato a nada, tá certo? Então, evidentemente, tenderão a um julgamento final, tá certo? Quando existe uma perspectiva, vamos dizer, de um julgamento por um tribunal, a coisa é diferente, porque vai ter que ter uma sentença. Tá certo? E acho que é um direito de todo mundo apostar por uma sentença ou por outra sentença. Mas a sentença não corresponde a uma condenação total. Por exemplo, se você manda um delinquente para a cadeia, pode ser que na cadeia ele se arrependa e vire até um santo. Nós não sabemos. Nós queremos apenas botar na cadeia. Por que que nós queremos botar na cadeia? Porque chegamos à conclusão que ele é mau ou bom? Nós não sabemos isso. Nós o colocamos na cadeia simplesmente porque nós não o aguentamos. Porque havia aquela famosa dúvida: você vai punir o sujeito porque ele pecou ou vai prendê-lo para que ele não peque mais? Digo, nenhuma coisa nem outra, porque não está garantido que ele não peque mais. Chega lá na cadeia, ele mata um dentro da cadeia. Essas duas hipóteses são idiotas. Nós aprendemos lá simplesmente que nós não o aguentamos solto nas ruas. É um ato de autodefesa e não de condenação, provavelmente. Então, com relação a esses grandes criminosos políticos, bom, o melhor é a gente se livrar deles o quanto antes, tá certo? Mas, se você ler, por exemplo, as Memorial de Santa Helena, que é, vamos dizer, as notas tomadas pelo médico de Napoleão Bonaparte na Ilha de Santa Helena, você vê que Napoleão Bonaparte, nos seus últimos dias, estava alcançando quase que a pura sabedoria. Eu não posso depreciar isso por causa do mal que ele fez. Ah, ele matou não sei quantas pessoas, ele foi o primeiro que fuzilou a multidão, jogou um canhão contra a multidão. Ele começou a carreira dele assim, salvando a Assembleia Constituinte de um protesto popular, no qual ele disparou canhões em cima da multidão, uma multidão desarmada, fazendo aquele, enchendo os canhões, não com uma bola, mas com milhares de pregos, fragmentos, etc. Não, que aquilo se espalhasse, foi uma coisa horrorosa. O cara começou a sua carreira assim, tá certo? Mas não se pode negar que algum bem para a França ele fez. Até para os países que ele ocupou, algum bem se fez. Tá certo? E pesar uma coisa ou outra para chegar a uma condenação final, isso é tarefa para Deus, não para mim. Eu não tenho capacidade para isso. Agora, se eu fosse o governante da Inglaterra, ou da Áustria, ou da Alemanha naquela época, eu também ia pensar: como é que nós vamos nos livrar desse sujeito o mais rápido possível? Claro que eu ia pensar, né? Como não vamos nos livrar de Napoleão, de Stalin, de Fidel Castro, de Mao Tse-tung, de Adolf Hitler? Como vamos nos livrar desses caras? Tá certo? Então é um problema prático, não um problema moral. Não é isso? Também é claro que na discussão, na retórica política, cada um tenta fazer, desempenhar o papel de que ele é o bom e de que o outro é o mal. E para isso usa ênfases retóricas, né, cada vez mais mirabolantes. Mas escuta, espera aí. Nós somos estudantes de filosofia, gente? Nós não podemos nos iludir com essa bobagem, é? Então, essa coisa de você apreender o indivíduo num tecido verbal para fechá-lo ali, dizer, é algo que pelo menos nós devemos evitar. Deixa que os outros façam, se quiserem. Mas a nossa função é estar continuamente dissolvendo essas coisas e mostrando aspectos que nós vimos, que não estavam no discurso antes, que não estavam falados antes, mas que nós estamos percebendo. Então, nós estamos abrindo a mente das pessoas para que vejam a realidade em toda a sua complexidade. Se você ler esse último artigo que eu escrevi, que se chama Intimação, você vê ali, eu estou descrevendo o processo, que todos eles são ambíguos e paradoxais, todos eles. E eu tenho a impressão de que nunca houve um tal massacre de ambiguidades em cima da opinião pública mundial. Então é um negócio absolutamente desnorteante, porque você não tem uma linha de ação que seja clara e inambígua. Tudo tem ambiguidade. Não é isso? Então, por exemplo, eu assinalei lá, até o Papa. Quer dizer, eu acho que esse homem fala um monte de asneiras, asneiras perigosas. Não é isso? Mas eu vou dizer que tudo que ele faz é ruim? Se ele chega lá e reza um Pai Nosso e abençoa as pessoas, ele vai estar errado por causa disso? Vai fazer mal para alguém? Claro que não. Então, de cara, desistir desses julgamentos definitivos sobre pessoas. E sempre lembrar, a última coisa que você disse era apenas a expressão da impressão naquele momento. Ela vale porque quando você emite aquilo, quando você fala aquilo, as pessoas ouvem e elas se reportam ao seu próprio círculo de experiência e reconhecem algo deste mundo. É isso? Mas eu não posso impedir e não devo impedir que na mesma hora que eu estou dizendo uma coisa, as pessoas percebam outras também que eu não tinha percebido. Não é isso? Isso é absolutamente inevitável e isto é bom. É isto que impede que a conversa se feche numa espécie de hipnose mútua. Não é isso? Então, nesse sentido, é mais útil você perceber os problemas e as dificuldades do que você fechar soluções. Mas, primeiro, vamos aprender a expressar a dificuldade. A maior parte das pessoas não sabe fazer isso. Quando se defronta, tem aquele problema do Feuerstein, quer dizer, a incapacidade de você seguir duas linhas de raciocínio ao mesmo tempo. Quanto mais, essa é uma deficiência, séria deficiência da inteligência, quanto mais o indivíduo tem essa deficiência, mais ele tende a seguir só uma linha, porque é aquela que ele entende. Então, portanto, ele não pode formular um problema. Um problema, dizia Ortega y Gasset, problema é a consciência de uma contradição. E de uma contradição cuja solução você não possui. Então, primeiro, formular as contradições. Só nesse artigo eu formulei cinco contradições. Aquela inicial, que eu falo de esses programas tipo gaysismo, feminismo, abortismo, etc., até os anos 80, para a elite soviética, isso era desvio, desvio para o pequeno burguês, alimentado pelo imperialismo para desviar as pessoas da luta pelo socialismo. Passado 10 anos, o movimento esquerdista internacional absorveu tudo isto. E isso se transformou quase que no programa essencial da esquerda mundial. Nós não temos ideia das discussões que aconteceram dentro do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, dentro da KGB, etc., e que promoveram essa mudança, né? Mas com certeza essas discussões se prolongaram por muitos anos e foram muito complexas. Um dia nós teremos uma documentação disso aí. Tá certo? Então, por exemplo, quando o Georg Lukács publicou, quer dizer, o primeirão, o pioneiro da Escola de Frankfurt, publicou o livro História e Consciência de Classe, dizendo que a consciência do proletariado, que é o marxismo e a revolução, não expressava a consciência do proletariado, mas apenas sua consciência possível. Ou seja, é uma elite que acredita que tem, sabe melhor os interesses do proletariado do que o próprio proletariado. Então, de certo modo, ela cria um proletariado. Isso é verdade. Mas isso foi, na União Soviética, foi recebido como um escândalo, tanto que mandaram o Georg Lukács embora. Falaram, você vai dizer isso lá na Alemanha, vai dizer isso na França, aqui não. Quer dizer, aquilo que era mal para a ortodoxia soviética dentro da União Soviética podia ser bom para o movimento revolucionário lá fora, porque ajuda a fazer bagunça. Não é isso? Então, essa coisa do movimento comunista sempre houve, essa ambiguidade. O que é proibido aqui é recomendado ali. Sempre foi assim. Não é isso? Mas a quase totalidade das pessoas que se metem a discutir as coisas que eu escrevo, elas têm uma concepção unívoca do comunismo. Eu digo, mas se o comunismo fosse tão unívoco assim, ele já teria acabado há muito tempo. Não é isso? Quando você vê o confronto, por exemplo, da ideia do Stalin, socialismo num só país, com a ideia da Revolução Mundial do Trotsky, Stalin era a favor do socialismo num só país, mas ele deixava de alimentar a revolução no exterior? É claro que não. Trotsky era a favor da Revolução Mundial, mas ele ia descuidar do socialismo soviético? É claro que não. Portanto, as duas doutrinas já continham, de algum modo, a sua contrária também. Tá certo? O sujeito afirmava uma coisa na teoria, mas na prática ele fazia outra, porque também acreditava na outra. Não é isso? Então, mentalidades doutrinárias são, em geral, pessoas que vivem no mundo da abstração e da metonímia e que não são capazes de seguir duas linhas de raciocínio ao mesmo tempo. Então, não são capazes de formular um problema, só soluções. E, vamos dizer, em qualquer discussão pública no Brasil, isso está repleto de gente assim, mas absolutamente repleto. Então, quer dizer que essas discussões estão abaixo do padrão intelectual mínimo. Não é isso? Quer dizer que se você não é capaz de formular um problema, então a sua opinião a respeito não interessa absolutamente. É assim como um médico que não é capaz de fazer um diagnóstico, então ele é muito menos capaz de propor o tratamento. Não é isso? Então, primeiro os problemas, depois as soluções, se der. Não é isso? Então, esta ânsia da, vamos dizer, a ânsia da verdade é uma espécie de ânsia de possuir a verdade e não de curvar-se a ela. Não é isso? Não de aceitá-la, não de estar aberto a ela. Mesmo porque, quando você percebe realidades fundamentais, na maior parte dos casos elas são indizíveis, elas não vêm com uma linguagem pronta. Você tem que fazer um esforço, às vezes, para você virar um Shakespeare, um Goethe, para conseguir dizer aquelas coisas. É. E quando você diz, às vezes, numa linguagem analógica, que pode ter vários sentidos, é uma coisa ambígua, mas é o máximo que nós podemos fazer. Então, vamos dizer, esta é a mensagem. Não conter a realidade, estar aberto a ela. Portanto, dissolver continuamente o que você disse na véspera, o que você pensou 5 minutos antes. É? Quer dizer, sempre tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais. Isto não acaba. De certo modo, nós vivemos esta experiência terrestre para nos preparar para a bem-aventurança divina, que também não acaba. Tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais. Tá certo? Mas tão logo você fecha um esquema doutrinal, e é por isso que tem um amigo meu que dizia, não, você precisa escrever um livro doutrinal, um livro que contém a sua doutrina. Eu falei, mas eu não tenho nenhuma. Não tenho, espero jamais ter. Eu tenho observações sobre isso, sobre aquilo mais. É isso. E eu sigo aí a sugestão de um filósofo italiano chamado Ugo Spirito. Ele disse, eu acredito que os problemas filosóficos têm solução, mas eu não conheço nenhuma. Ele estava muito certo, né? Ele chamava a filosofia dele do problematicismo. Nesse ponto, não quer dizer que no resto, ele estava certo. Então, e também não quer dizer que nunca você encontra a solução de nada. Às vezes você encontra a solução de alguma coisinha. Por exemplo, eu acho que o Carlos Nadalim encontrou a solução da alfabetização. Ele sabe alfabetizar as pessoas. Tá certo? Se este trabalho dele terá repercussões maiores ou ficará restrito a, vamos dizer, a um grupo de privilegiados, nós não sabemos ainda, isso depende do curso das coisas. Não é isto? E também, quando você vê uma situação política complicada, você tende a se pegar alguma figura salvadora. Não é isto? Sem levar em conta os problemas que estão envolvidos nisso, de que podem mais tarde piorar as coisas, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas pediam meu apoio para algum movimento, alguma posição política, bom, eu sempre dei meu apoio com a ressalva de que aquilo podia dar errado. Não é isso? Esse pessoal do MBL, no início, apoiei, porque, em parte, eles estavam certos. E eu não estou aqui para desanimar ninguém. Não é isso? Quando os garotos começaram a marcha para Brasília, o que é que eu vou fazer? Vou desanimá-los já, de cara? Isso vai tudo errado, isso é uma besteira, vocês são os cretinos. Não, claro que não. Vai em frente, vai, tenta, faça o que a sua parte. Quem sabe, você fazendo a sua parte, que está errada, talvez um outro faça uma outra parte, as coisas se podem confluir. Não é isso? Nunca, nunca, nunca. O meu apoio ou rejeição de qualquer coisa é total. Nunca. É? Porque nós estamos num mundo de relatividades e de parcialidades. Não é isso? Mas, em geral, as pessoas não sabem pensar assim. Elas querem uma solução total e final para cada coisa. Ah, até com relação a indivíduos, mas é evidente, não é isso? Quer dizer que, se eu digo que um indivíduo, por exemplo, é um canalha, eu não quero dizer que ele seja um canalha eternamente. Ele está agindo como um canalha nesse aspecto aqui, o que não quer dizer que não possa ser bom em outras coisas. Ele sempre tem que estar aberto para essa dificuldade e ambiguidade. Tá certo? E no fim das contas, nós só podemos tomar posição em aspectos muito gerais e abstrativos. Aquele negócio do Saul Bellow. Não, você é a favor do quê? Contra o quê? Ele diz, eu sou a favor de tudo que é bom e contra tudo que é ruim. Isso é o máximo que nós podemos fazer. Não vai passar daí. Agora, cadê o bom, cadê o ruim? Fala, bom, aí depende. Depende da situação. Não é isso? Então, muito bem. Então, vamos parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, aqui nós temos 9 páginas de perguntas em letra pequeniníssima, portanto é inabarcável, vou ter que selecionar algumas, vocês me desculpem, mas não é possível. Henrique e Alexandre perguntam, no livro A Nova Ciência da Política, Eric Voegelin disse que a concepção teórica da proposta revolucionária surgiu com Joaquim de Flora, especialmente com a divisão tripartite do tempo, adotada tardiamente por Karl Marx. Em outra oportunidade, o senhor nos disse que Egídio Romano, no século XIV, escreveu um tratado chamado Sobre o Poder Eclesiástico, que foi a primeira proposta de Estado totalitário conhecida na história. Minha pergunta é, existe conexão intelectual, portanto histórica, entre esses autores e os primeiros reformadores? Se sim, como esses trabalhos duraram até chegar ao conhecimento deles? Olha, eu não sei a resposta a essa pergunta. Eu também não sei se existe conexão entre esses dois autores. Eu creio que não. Não há nenhum sinal de uma influência de um sobre o outro. Talvez Egídio Romano nem mesmo conhecesse os pensamentos de Joaquim de Flora. Também, você precisa ver que a concepção do tempo tripartite, portanto, vamos dizer, da concepção de um futuro que justifica a política do presente, é totalmente independente da concepção do Estado totalitário. São duas coisas que confluíram na formação da mentalidade revolucionária. Por outro lado, eu nunca disse que a Reforma Protestante foi em si um movimento revolucionário. Não disse isto. E não acredito nisto. O que aconteceu foi que dentro da Reforma surge o Estado calvinista na Suíça, e este é realmente um Estado totalitário, como é que se diz, na sua natureza, onde até a vida particular dos cidadãos era investigada e estava ao alcance do governante. Então, podemos dizer, o primeiro exemplo de Estado totalitário, né, foi em Genebra com o João Calvino. Mas Calvino já é, de certo modo, é um dissidente da Reforma. Eu não acredito, eu não vejo nada de proposta revolucionária nos primeiros escritos de Lutero. As primeiras propostas de Lutero não são revolucionárias, porque não tem a ideia, vamos dizer, do Estado controlador. Eu estou definindo a revolução como uma proposta de remodelagem integral da sociedade, tá certo? A partir de uma concentração de poder. Eu não vejo nenhuma menção a essa concentração de poder no Lutero. Pelo menos até onde eu li, não, pode ser que esteja lá, mas também não conheço o suficiente para dizer que não tem isso. Mas até onde eu li, não vejo nada disso. Já quando as pessoas pensam em revolucionárias, pensam só no sujeito explosivo, que está derrubando tudo. Bom, claro que Lutero foi explosivo e foi revolucionário, entre aspas, nesse sentido vulgar da palavra, mas não no sentido técnico. Luigi Amêndola pergunta, o senhor já leu o livro The Holy Reich, de Richard Stegman Galli? Ele aponta a influência de certas linhas protestantes na ideologia nacional-socialista. É muito interessante. Eu não li o livro, certamente vou ler. Que isso existe, é claro que existe. A própria concepção, vamos dizer, de um Estado Nacional alemão, com uma civilização alemã, com esse destaque dado ao aspecto da nação, isso aí já estava na cultura protestante, de algum modo, desde o seu desde o seu início, né? A Alemanha como uma espécie de centro espiritual do mundo e tal, isso já estava lá, tá certo? Então, é claro que a mentalidade revolucionária você não vem pronta em nenhum autor, é uma confluência de fatores que depois acaba se condensando, né, na Revolução Francesa e, sobretudo, depois em Karl Marx. Mas você não pode dizer, não, foi Joaquim de Flora, foi Fulano, foi Egídio Romano, foi não sei quem, foi Maquiavel. Não, dá para fazer isso, tá certo? É com uma ideia, vamos dizer, abrangente e complexa como essa, não tem um autor só, não é isso? Então não podemos responsabilizar ninguém, dizer foi você, não é isso? O próprio Karl Marx acreditava que o Estado se dissolveria depois por si mesmo. É uma ideia autocontraditória, já expliquei isso em outras aulas, mas que a ideia está lá, está certo? Então você não pode dizer, Karl Marx era a favor da estatização de tudo. Não, ele achava que a estatização de tudo ia abolir o Estado. Claro que é uma ideia ambígua. O Bevaldo Sampaio pergunta, falei para um cristão evangélico que Lutero, assim como Calvino, são passíveis de crítica, ele ficou bravo. Eu sou evangélico e disse a ele que só abandonaria o curso se o senhor falasse mal de Jesus Cristo, o que jamais ocorrerá. Ele se calou e foi embora. Digo, mas é claro que podemos criticar Lutero, Calvino, não sei quantos papas. Qual é o problema? Hã? Que frescura é essa? Hã? Vitor Fidel, gostaria que o senhor comentasse a obra Sabedoria Tradicional, Superstições Modernas de Martin Lings. Bom, é um livro maravilhoso, eu não posso negar. Esse é um pequeno livrinho que, de certo modo, repete alguns temas do Titus Burckhardt, do Ciência Moderna e Sabedoria Tradicional, apresentando-os numa linguagem mais suave, típica do estilo do Martin Lings, que era um poeta, excelente poeta, aliás, e que contém alguns temas que são de importância fundamental, essa confrontação, vamos dizer, da sabedoria tradicional com a ciência moderna é sempre útil. Sempre sai alguma coisa daí, é? Então, bom, leiam esse livro, ele é muito bom, claro. Não, isso não quer dizer, no Brasil é assim, você fala bem de um livro, então quer dizer que tudo que aquele sujeito fez é uma maravilha, que ele é um santo, etc, etc. Não, não é um santo, tá certo? Ele foi o Martin Lings, foi o sujeito que fez a cabeça do Príncipe Charles na Inglaterra, que está resultando, vamos dizer, num estupro da Inglaterra pela imigração muçulmana e assim por diante. Então, é claro que ele também, vamos dizer, tem algumas culpas para responder por elas no juízo final. Tá certo? Mas isso não quer dizer que o livro dele seja ruim. Não é isso? Então, eu conto para você, por exemplo, um monte de cachorrada que o Fluon fez, inclusive comigo. Mas digo, olha, o livro dele ainda é um dos grandes livros do século XX. A Unidade Transcendente das Religiões é um dos grandes livros, tá certo? Sobretudo quando você tem uma pessoa que atua em dois planos, quer dizer, por um lado é um pensador, um escritor, etc, etc. Por outro lado, é um sheik, quer dizer, é um chefe de uma organização hierárquica na qual os discípulos devem obediência integral ao sheik, inclusive em detalhes da sua vida pessoal. Tá certo? Eu estive lá, eu sei como é isso. Por exemplo, no tempo do Fluon, ele dizia o seguinte: você só pode fumar 8 cigarros por dia. Eu fumava 20. Mas que tinha obrigação, tinha. Fumava escondido. Tá certo? Mas tinha isso. Você não pode, na sua casa, ter livros à mostra. Você tem que fechar com. Tem portas. Então, de fato, você entrava na casa dos membros mais fiéis da Tarika, você não via um livro. Tinha nada. Você não pode usar móveis de madeira escura. É verdade que o uso de madeira clara, mas não é por causa do fumo. Era madeira escura até outro dia. E nem é tão claro assim, mas não. Detalhes desse tipo estão cheios. Como você deve se vestir, como você deve falar, e tem que obedecer mesmo. Tem. Se você desobedecer, que você faz escondido, não deixa o sheik ver, senão ele está lascado. Então, tem o ditado, o discípulo está nas mãos do sheik como o cadáver está na mão do lavador de cadáver. Quer dizer, está totalmente passivo. Então, o Martin Lings com o nome de Sidi Abu Bakr Siraj ed-Din, era o sheik da Tariqa que sucedeu ao Fritjof Long. Portanto, ele tinha esse tipo de autoridade. Só por esse detalhe, você vê como é ridículo esse pessoal que está dizendo que aqui é seita, etc. Só por esse detalhe. Você imagina se eu vou ter uma relação hierárquica com vocês desse tipo. Eu não estou nem vendo os fulanos, não sei quem, não sei onde estão. Mas, e também a palavra seita é usada de uma maneira tão elástica assim, que vale para qualquer coisa, né? Então, toda pessoa que atua nesses dois planos, quer dizer, por um lado é um teórico, é um filósofo, sei lá como queira chamar, e por outro lado é o chefe de uma organização hierárquica, é claro que você vai ver ambiguidades na atuação dele. Tá certo? E ele, numa dessas funções, ele pode fazer o contrário do que ele está dizendo no livro. Pode acontecer. Por exemplo, o Schuon, eu tive, li os livros deles, eles li os livros que me maravilham até hoje, mas depois eu vi que na. No trato com os seres humanos, ele era de uma falta de penetração psicológica que, a meu ver, o incapacitava para ser um líder espiritual. Ele era um grande doutrinário, um grande professor, um grande filósofo, um grande pensador, um grande escritor, escritor absolutamente maravilhoso. Mas, na função de chefe, lhe faltava um dos atributos. Se ele não compreende as pessoas, como é que ele vai chefiá-las, meu Deus do céu? Quer dizer, ele se cercava de mentirosos e salafrários nos quais ele confiava totalmente, a gente dizia a verdade para ele, não acreditava. Então, mas o que é isso? Falta de discernimento psicológico, né? Para um escritor, isso não é grande problema, você está entendendo? Porque ele está escrevendo para um público anônimo, ele não está lidando com pessoas diretamente. Né? Eu acredito que o Guénon tivesse o mesmo problema, porque, por exemplo, ele confiava cegamente no tradutor brasileiro dele, Fernando Galvão. E o Fernando Galvão tinha páginas e páginas, ele dizia o contrário do que o Guénon tinha dito. Tá certo? Então, o que é isso? Falta de tirocínio psicológico. Mas o Guénon não era um sheik, o Guénon não chefiava ninguém, ele era apenas um escritor. Mas, então, a gente precisa julgar as pessoas, vamos dizer, não julgar, mas tentar compreendê-las, na totalidade seu campo de atuação, supondo que o sujeito tenha. Em primeiro lugar, nem todo mundo tem uma área de atuação muito grande que requeira você examinar sobre vários aspectos. Se você pegar aí, sei lá, o Bruno Severo, né? O Bruno Severo é um blogueiro e apenas um blogueiro e só pode ser analisado como um blogueiro. Ele não é escritor, não é coisa nenhuma, né? Nem muito menos é um pastor. Então a área de atuação é pequena. Então é mais fácil você perceber essas coisas. Mas quando você pega um cara da amplitude, do tamanho do Martin Ings, do Fritjof Schon, você tem que tomar cuidado para não cometer injustiça. Tá certo? E sempre lembrar que se eu escrevi uma linha contra o sujeito aqui, eu posso ter escrito outra a favor ali. Pô. Não estou pretendendo fechar um julgamento. Né? E você também às vezes comenta que é melhor você cometer é preferível a injustiça à desordem. Claro, essa é a famosa frase do Provavelmente Goethe. ele agiu nesses termos, Antes a injustiça do que a desordem, dizia o antes Goethe. era E é muito injustiça. certo. E às vezes o indivíduo, pelas suas funções de chefe, de administrador, etc., ele tem que cometer alguma injustiça para preservar a ordem, que sem a qual não haverá justiça alguma, né? Provavelmente Também ele tem percebeu que levar isso aí, alguma isso em injustiça conta. ali que você Vamos ver outras perguntas aqui, tem algumas interessantes. Marco Rossi de Medeiros Veloso pergunta. O senhor poderia passar a sua fonte sobre a Banca Católica Julgadora de Filmes de Hollywood? Eu acho que está no livro do Ted Baird, não está? Eu não lembro onde eu li isso, mas essa banca existiu até uma certa data, acho que nos anos 70, mais ou menos. Era uma banca constituída pela Igreja Católica, que fazia uma espécie de censura prévia dos filmes, né? E depois que isso parou, o negócio evidentemente virou bagunça. Mas acho que no livro do Ted Baird, como é que chama o guia para. Como é que escreve Ted Bear? Hã? Não, Ted, T-E-D, e depois Bear. Bahr. Ted Bear é um dos membros do Inter-American e tem um livro sobre isso. Talvez você possa achar no livro do Alan Riskind, Riskind, Riskind, Hollywood Traitors. Deve estar lá. Também no livro do Ronald Radoch, Red Stars Over Hollywood. Eu li num desses, uma dessas três fontes, eu não lembro exatamente qual. Daniel Andrade pergunta: está chegando 13 de setembro, que é 29 de Elul no calendário hebraico. O 20º dia, 29º dia de Elul anteriores foram 17 de setembro de 2001, quando ocorreu a queda da Bolsa de Valores de Nova York, e 29 de setembro de 2008, quando ocorreu a crise financeira. O 13 de setembro de 2015 marca o fim da Shemitah, e de acordo com Jonathan Cahn, nessa data ocorrerá o grande colapso econômico americano. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, até hoje o Jonathan Cahn não disse uma besteira. Tudo que ele disse está muito sensato, mas eu não sou um grande especialista em profecias, tá certo? E também eu acho um pouco de exagero esse pessoal que quer ler o destino americano na Bíblia, né? A Bíblia não foi escrita sobre a América. Quer dizer que tudo é um raciocínio analógico muito distante. A gente pode errar por muitos quilômetros, né? E nesse terreno das analogias, bom, tudo é parecido, mas nada é exatamente. É um terreno muito escorregadio. Mas eu acho que dos autores que tratam disso, eu acho o Jonathan Cahn um dos mais confiáveis e dos mais sensatos. Miguel Soriano, o senhor pode me recomendar um bom livro de história da educação? Conheço o livro do Rui Afonso da Costa Nunes. É o melhor que existe no mundo. Não tem outro tão bom assim. Existe uma infinidade de livros de história da educação. O próprio Gilbert Hayes escreveu The Art of Teaching, que é uma, não uma história da educação, mas uma história dos grandes educadores, que é um livro que eu recomendo muito. Gilbert Hayes, escreve-se Higget, Gilbert Hayes, The Art of Teaching. É. Mas o melhor do que o do Rui Afonso você não vai encontrar. Leonardo disse: penso que o que ocorreu essa semana foi uma falta de caridade e gratidão. Sou seu aluno desde o começo do curso e nada que recebi poderá ser pago. Até mesmo quando o senhor diz uma coisa que eu não concordo, toma tudo e ir estudar a questão a fundo, pois simplesmente penso achar impossível que o senhor já não conheça minhas objeções. Na maior parte dos casos conheço, mas já pensei nelas, né? Eu tenho 68 anos, meu Deus do céu, 20, ele acabou de ter uma ideia, falou: ok, o que te garante que eu não tive a mesma ideia 30 anos atrás? O que posso dizer é que muitas das minhas objeções que achava que tinha se esvaíram pelos meus estudos e reflexões ou por explicações que o senhor mesmo posteriormente forneceu. Bom, claro, você está falando com o sujeito que publicou 16 livros, que está falando aqui, nós estamos na aula número 300 e lá vai pedra. Muito provavelmente as coisas já estão explicadas. Eu acho que antes de você me formular uma objeção, você tem que. Eu, pelo menos, sempre faço assim, quer dizer, eu não vou discutir com o autor por causa de uma coisa que eu li de passar num livro dele, sem verificar se aquilo já não está explicado em outras partes. Isso é obrigação, é critério elementar de pesquisa nessas áreas. Não é isso? Isso que não quer dizer que você vai ter que ler a obra inteira do sujeito, mas você pode procurar se tem ali alguma menção àquilo, né? O que vi desses ditos alunos, ele está se referindo ao Júlio Severo e a. Eu acho que o Júlio Severo nunca foi meu aluno, na verdade, né? Ele nunca assistiu uma única aula, mas ele sabe tudo o que se passa aqui. Joel, como é? Joel Pinheiro da Fonseca é outro também, né? Esse aí assistiu meia dúzia de aula, foi embora e acha que sabe tudo, né? Sabe tudo, incluindo a psicologia de todos os alunos. Ele sabe o que se passa na cabeça de cada um. É um negócio impressionante. Não foi amor ao estudo, é verdade, mas é amor às discussões e opiniões. Mas é claro que foi, é claro que é isto. Francinei pergunta: ouvindo uma entrevista de rádio feita com Roger Scruton, fiquei suspeito com a sua afirmação de que era cético acerca do milagre da ressurreição de Cristo. Fiquei pensando se um ceticismo sobre um fato dessa magnitude estaria, por sua vez, mostrando certa fragilidade do filósofo. Bom, você não pode esquecer que o Roger Scruton é um cara de formação analítica, né? Ele foi aprender na escola do Russell, Wittgenstein, Carnap e outros. É claro que ele ganhou alguma coisa com essa formação, mas alguma timidez no sentido dessas coisas é evidente que ele tem. Mas não sei se chega a ser uma fragilidade, mas é uma limitação. Lucas Lima, o que o senhor acha da coletânea de escritos filósofos Cambridge Companions? Excelente, excelente, mas toda ela pautada pelos critérios da filosofia analítica. E a filosofia analítica é um negócio que dá muito trabalho, é muito meticuloso. Tá certo? Mas acaba sempre privilegiando a análise da linguagem. Tiago Virgílio Salenave. Eu sou novo no COF, comecei a assistir aula no dia 28 de agosto. Hoje começa a sexta aula, estou adorando o curso, muito bom, superou minhas expectativas. Quero enviar meu necrológio para o professor, como faço? Não envie. O necrológio não é para mim, é para você. Você escreve e guarda. Daqui a um ano você volta a ler, para você ver se é aquilo mesmo, se você se expressou mal, se a sua perspectiva mudou. Você vai fazer vários necrológios à medida que o tempo passa. Eu não quero ler o seu necrológio. Posso ler se você quiser. Alguns mandaram, tem uns muito interessantes. Não é isso? Mas eu, por exemplo, eu lendo o meu próprio necrológio, que aliás eu perdi, eu não tenho mais o texto, mas eu lembro o que eu pensava, eu vejo o seguinte, eu vejo que aquilo que eu queria ser, eu de fato me tornei. Só que quando isso acontece, daí você pergunta, e agora? O que eu vou fazer em seguida? Agora só se eu fizer outro necrológio, porque eu de fato eu realizei, eu queria ser uma espécie de educador do Brasil, restaurar a alta cultura, estou fazendo isso. Quer dizer, não terminei, mas estou fazendo. Mas daí você chega, você entra numa espécie de uma crise e diz, bom, agora eu preciso de um novo plano de vida para fazer uma outra. Eu tenho um amigo chamado Willy Wirtz, quando ele tinha 82 anos, ele mudou para o Mato Grosso, dizendo, eu vou iniciar uma outra etapa da minha vida. Então, aos 82 anos, ele estava com um baita plano de vida, viveu até os 90 e tanto, e creio que realizou, espero que tenha realizado, não tive mais notícia dele. Então, a qualquer momento da sua vida, por mais velho que você seja, você pode fazer um novo plano, e eu estou, já até anunciei, o ano que vem vai mudar tudo, daqui para dentro, tudo, daqui para frente tudo vai ser diferente, como dizia Roberto Carlos. Vou começar a fazer uma outra coisa. Eu não aguento mais falar mais do que escrevo. Isso aí tem que parar. Tem que mudar o negócio. Muita gente fala coisa porque não dá tempo de escrever. Então, tem muitas aulas que eu dei aqui que são livros que eu gostaria de ter escrito e não escrevi, mas eu tenho que escrever do mesmo jeito. Então, guarda o seu necrológio de vez em quando. Volte a ele. Também ele pergunta, eu tenho muitas dúvidas e questões, quero explicitar, mas como faço para ter um contato direto? Bom, você pode falar comigo por Skype, mas o ano que vem eu também vou, se não cortar completamente, diminuir muitas conversas. Vocês têm ideia de quantas pessoas me fazem perguntas, querem falar comigo por Skype? É um negócio absolutamente arrasador, você está entendendo? Eu, por exemplo, até hoje não tenho um auxiliar aqui para fazer pesquisa para mim, nem para digitar coisa nenhuma, não tenho nada. Tem gente que é à distância, às vezes se oferece, mas a distância não funciona. Então, a vida aqui está muito dura, não tenho tempo para coisa nenhuma. Christian Rocha diz, o professor se engana quanto à doutrina budista. Vide tipicaca, monomera... Bom, mas me engana quanto a que ponto? O que eu disse a respeito da doutrina budista que está enganado? Eu nunca disse, nunca dei uma aula sobre a doutrina budista. Eu posso ter mencionado uma coisa aqui, outra ali, e posso até estar enganado naquele ponto. Mas, por favor, me diga qual é o ponto. Mas eu não posso estar totalmente enganado a respeito de toda a doutrina budista, porque eu nunca disse nada a respeito. Vamos ver. Gilvan Xavier, obrigado por mais uma aula magnífica. Obrigado eu. Hoje ela lembrou o Olavo do Throat Speak. O senhor poderia liberá-lo a todo público. Mas você já está liberado, já está todo mundo, já tá, tem acesso a essa coisa, né? Acho que é o nome dessa aula. Você fala em liberar esta aula aqui? Não, está falando do Throat Speak. É. Ou desta aula? Agora não sei. Não, também esse negócio de liberar aula para o público geral tem que ser feito com moderação, né? Senão, qual é a vantagem de você estar fazendo o curso? Espera aí, aqui tem outra pergunta aqui. Deixa eu ver de quem é a pergunta. Epa. Tiago Rossellini. Em poucos anos, o COF influenciou direto ou indiretamente uma elite intelectual pensando no país, que, por sua vez, influencia, através de livros, blogs, rádio, etc., milhares de indivíduos para a busca do conhecimento. Você vê, aquele cretino do Joel Pinheiro escreveu lá na revista que Ah, o Olavo fica dizendo que vai criar uma nova elite, etc, etc. Mas o prazo já acabou faz 2 anos e não tem elite nenhuma. E essa gente toda que está aí, meu Deus do céu, que ele mesmo cita aqui: Flávio Morgenstern, Carlos Nadalim, Rafael Falcon, Alexandre Borges, Graça Salgueiro, Rádio Vox, Flávio Quintela. Mas Rodrigo Gurgel, um montão de gente, meu Deus do céu. Essa gente está. Eles estão formando a nova geração, não eu. Eu formei a eles. Quer dizer, como é que não cumpriu? Está cumprido, sim. Vai lamber sabão, Joel. Cada cara invejoso, coitadinho. Tem que inventar coisinha, tá entendendo? Além disso, que ano nós começamos o curso? 2000, curso março de 2009. Março de 2009. Ele disse que o prazo já acabou 2 anos atrás. Eu disse, primeiro, prazo do quê? Eu disse que em 5 anos eu conseguiria formar uma elite. E formei. Essa elite já está aí. O que não quer dizer que o curso acabou. Por quê? Porque entraram muitas pessoas depois disso. E eu tive que adaptar o curso para que ele possa absorver novos alunos sem ter que começar de novo toda hora uma no nova turma, que seria materialmente impossível. Tá certo? Se estiver realizando uma analogia sem sentido, peço desculpa, mas creio que o exercício necrológico do COF é fiel ao que foi idealizado. Hoje não tenho perguntas, apenas agradecimento. Eu é que agradeço. Muito obrigado por me tirar do abismo da completa total ignorância. Então, você vê, esse exercício necrológico, ele funciona, gente. É só através disso que você vai adquirindo um senso da continuidade da sua biografia, da continuidade também da descontinuidade. Não é isso? Que nós sempre estamos, vamos dizer, essa também é uma ambiguidade, uma tensão que sempre existe. A nossa biografia não é nem totalmente contínua, nem totalmente descontínua. Ela vai, para, emenda, volta atrás. Então, o exercício necrológico é a régua para você poder medir o que você mesmo está fazendo. Por isso que eu digo que é para você e não para mim. Porque eu leio, bom, é claro que é uma leitura interessante, mas você só manda se quiser, né? Pô, não vem dizer que eu estou me metendo na sua vida. Eu não quero saber da sua vida, tá entendendo? Eu quero, vamos dizer, te dar alguns instrumentos para que você tome posse dela. Caio Souza Casaroto pergunta: é possível fazer uma analogia entre a razão de Estado no mundo moderno com os antigos impérios cosmológicos que foram relatados por Erich Wegener, no qual toda a verdade é identificada com a verdade do cosmion sociopolítico? Ora, toda e qualquer sociedade é assim. Quer dizer, ela tem, vamos dizer, uma fonte da verdade que tem credibilidade pública e que sempre acaba sendo o juiz final, dando a sentença final em todas as questões. Só que, de uns anos para cá, eu acho que esse negócio mudou. A suprema autoridade não é mais o Estado enquanto tal. A suprema autoridade é mídia. Inclusive o Estado está submetido à autoridade da mídia. Quer dizer, nós criamos uma classe de monstros chamados jornalistas, né, que eles julgam o bem e o mal em todas as questões, inclusive nas da vida privada, julgam a linguagem. Aqui nos Estados Unidos é incrível como eles fiscalizam a linguagem. Fulano e tal passou da linha, né? Isso não pode falar. Isso é mais visível no, aqui no, nos Estados Unidos do que no Brasil. Mas se vocês fizerem um retrospecto do que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos, você vai ver que tudo começou na mídia, sempre, não no Estado. Então, a autoridade moral foi transferida. A autoridade moral, ela se condensa no Estado nas grandes ditaduras totalitárias. Tá certo? Mas, até uns anos atrás, nenhum presidente americano ousaria ser o juiz da conduta de quem quer que fosse em público. Ele guardava sua opinião para si, quer dizer, a ideia do Estado laico, limitado a uma certa função, ainda estava na cabeça das pessoas. Mas, nas ditaduras totalitárias, evidente, o ditador era o juiz de tudo que existe. Tá certo? Eu sugiro que vocês leiam esses livros do Roberto Ampuero, Nuestros Años Verde Olivo e Detrás del Muro. No primeiro ele conta a vida dele em Cuba, e no segundo na Alemanha Oriental. Para vocês terem ideia de até onde o controle estatal pode chegar na vida das pessoas. E eu creio que nas democracias a autoridade de fato não está no Estado, não está na mídia, sem dúvida. Tiago Virgílio Salenar pergunta também: em vez da divinização do Estado, não estaria ocorrendo a satanização do Estado, no sentido em que o Estado está sob o controle do maligno e do puro mal? Sim, sim, sem dúvida. Existe isso, inclusive a ideia de que o Estado é o juiz soberano de todas as coisas, é uma satanização do Estado, quando na verdade essa autoridade não provém do Estado, né? Eu vou resumir aqui. O aborto, a destruição do direito de família, a mistanásia, a morte miserável nos hospitais e o genocídio brasileiro, 70 mil homicídios por ano, a destruição, total negação dos direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, tal desconstitucionalização fática dos direitos à vida, à liberdade e dignidade da pessoa, não seria jurisdicização do mal? Sem sombra de dúvida, consagrar o mal como obrigação legal. É exatamente o que estão querendo fazer. Agora, onde começa isso? Mídia e universidades. Se você quer saber toda a porcaria que vai aparecer na política daqui 30 anos, veja os debates internos entre intelectuais no meio universitário. Todos os planos aparecem lá, inclusive esta normatização da pedofilia, bestialidade, etc., etc. Tudo isso começa nestes pequenos círculos de intelectuais. Daí passa para a mídia e da mídia vai para a política. Bom, eu acho que nós temos que parar por aqui, já foi longe demais, tá tarde. Tem perguntas muito interessantes aqui, eu não sei se poderíamos voltar a ela, porque chega a semana que vem vem uma nova carga. Se a sua pergunta não for respondida hoje, mande, envie novamente a semana que vem. Então, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado.